que eu achei ela linda demais. Mano, que me DJ Vindo Almeida, trocando as melhores pra você. Eu achei ela linda demais. O seu olhar me fascina, tão linda. Fernando, do estúdio super eletrizante do Acará. Quando te vi pela primeira vez, parei pra olhar você passar. Tentei até contigo falar, mas fiquei sem reação. E olha comigo, nem vi as ondas do mar. Meu sorriso parecia o sol, tô com fogo no meu DJ coração. Vindo ao Almeida. Eu achei ela linda demais. Mano, que mina bonita, ela que rouba minha brisa. É que eu achei ela linda demais. O seu olhar me fascina, tão linda. E quando ela passa, dá até frio na barriga. Aí eu percebo que isso tudo vale a pena. Vou na rua dela, procura por ela, vê se